2 Alô, coisa 252 do Norte. 252 do Norte, complete aproximação, chame torre 198, sinal 95. Já dá o símbolo. Salvador, boa noite, 52 do Norte, só precisar do localizador. 352 do Norte, continua a preservação, passa o check no 30, pode aguardar a nossa redução. Eu vou falar no 36, controle 119.8, bom voo. Chamar o controle 119.8.0, uma boa noite, Priscila, até a próxima. Tripe 5290, check 3 ponto, livre pouso, pistão 1 a 0, ventos 2090, grau 079. Certo, 5290, baixar o trabalho. Passa 3500. Bom, 73, contato radar, sou para nível 591, despara 2000 pés, ajuste na 0 no 5, livre LS, acusei pistola 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, acusei no 0, 355591. Controle o Gol 1963. Prossiga. Possível voar na posição mótica. Mantenha a saída, aguarde coordenação com o Recife. 1963. Graças. 1973, autorizada a proa de Motiva, porém restrito nível 320. Motiva 320, restrito 973, baixando 1930. Gol 1973, chame Recife, 1251, alterna 13395. 251, 3395, uma boa noite, 963, bom final de semana. Grato, boa noite. Controle, o trip 5591 estabilizado no ILS. Trip 5591, complete aproximação, chame torre, 118, decimal 95. Torre 118 decimal 95 trip 5591. Torre Salvador, muito boa noite, trip 5591 estabilizado, procedimento ILS X-ray. Trip 5591, vou receber a sua trip de pouso, aguardando a autorização. Prossegue e aguarda autorização trip 5591, reportará o trip de pouso. Cinco, cinco, nove, um, embaixo e travado. Trip 5591, tem livre pouso pista 10, vento 220 graus, 109. Livre pouso na cabeceira 10, trip 5591. 91, solo aos 47, livre à direita, vai ser autorizado via Alfa Kilo para o Pátio 3 na minha escuta. Próxima direita via Alfa e Kilo para o pátio de número 3 na sua escuta, o trip 5591. Papá, tá que autorizado até a taxi Papá, chame lá para ingresso. 09 a bordo, alternando São José. O 591, fica atento aos sinalizadores no pátio 3. Em 495, serviço radar encerrado, 55 milhas, sudeste de Salvador, mantenha o nível no 40, chame Léus, frequência 120, decimal 1. É igualmente. E sim, vou informar novamente em zero aqui. Estamos aguardando. O trip 5591, só para informar, então tem alguém aí sinalizando o chão. Ah, tá ok, ele tava atrás aqui da caixinha aqui. E consigo visualizar. Seguinte. a passo a passo, livre decolagem cabeceirando 7, vento 260 graus 7 nós. Papapá, decolado 53, chama agora o controle em 1198. 198, grava a bomba, Mike Papapá. Controle Salvador, cordial, boa noite, Mike Papapá. Papatango, Mike Papapá, contato radar na decolagem, suba até uma centena na saída da El. Uma centena na da El, Mike Papapá. Tá bom, vou abraçar pra lá. A linha decola a cabeceira 28, vento 250 graus, meia dúzia nós. A linha decola 28, centro 28, 50. Uma centena, solicito nível superior, assim que possível, Mike Papapá. Mike Papapá, para o 430. 430, Mike Papapá. 18, decolada 57, sobre controle 1198. Controle 198, boa noite, 73258. Controle Salvador, boa noite, 73258, Momo Frutti. 3858, contato radar, 370 C da Momo. 370 C da Momo, 3858. Papatango Mike, papapapá, chama Recife, 1251-3395, vovô. 251-3395, grato a voz. Amante Rio 9810, identifica chegada e pitch, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. São 3858, chama Recife, 12685, aterra 2545. 12685, aterra 12545, 3858. Rio 9810, desça para 2000 pés, ajuste no 095, está livre ali. desce Rio 98190. 9810 completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, grato. Salvador, boa noite, é o Rio 9810. Boa noite, Rio. Reporte quando embaixo de travado visual, com campo. Vento 290 graus, 5 norte, pista parcialmente molhada. Certo. Choveu forte aqui, não? Choveu uma chuvinha aqui no molha, mas agora sem chuva na base de campo. Ah, possível. Caco Chacana avistando Rio 9810. Rio, foi autorizado, pista 28. Tudo espera, gol no zero. Não, prossiga, gol no 096. Caminhão 121, décima 1. Paulo 17, prossiga até o final da pista, libera a esquerda, ao final, e na minha escuta, Rio 9890. Certo. mantém a posição. Rio 9890, mantém a posição. Chame o solo. 121 no decimal 1 agora. Salvador, Bono Zero, mas meia. Nossa, espera, você vai? Bono 096, ponto de espera já da 28? Autorizado decolar, pista 28. Vento 310 graus, 05 nós. Dois, dois, chame o controle. O Gol 096. 198 com controle, Gol 096, obrigado, boa noite. Salvador, é o Gol 096 na Momo. Gol 096, contato radar 370C da Momo. Mantenha a Momo, o Gol 096. Mantenha. 310, match to the hold point 1828. Roger, clear to line up and take off 290 degrees 05 knots. Ok, Roger, clear to line up and take off 1828, Ocean 610. Salvador, o trip 5216 no ponto de espera da 28 Bronco. Sim, a gente mantém o ponto de espera, trip 5216. Okay, one I think eight, thank you, bye, 6-1-0. Bye-bye. Trip 5216, a Lima tem. A Lima tem, trip 5216. 6310. Chanel 6310, greater contact with the Patrick, time for level 350, book the Patrick. Correction, around the Patrick. Okay, around the Patrick and climb 350, 6310. Fly direct Aron, Ocean 6-0. Aron, fly direct Aron. Direct Aron, appreciate me, 6-0. Voo 246, identifica, chega de pitch, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. Trip 5216, autorizado decolar, 290 graus, 0.5. E o 5972, identifica, chegada e pitch, desça para 4.000 pés, ajuste 0.15. Voo no 096, Recife, 2.685, Aterra 2.545, voo no 096. 2.685. Any chance, direct Aracaju, to Ocean 630, but for reduced hour delay? Negativo, mantém Aron. Decolou 29, chama o controle. 199, destino 8. 98, boa noite, trip 52 pro meio. Boa noite. Controle o trip 52 no meia, boa noite. Trip 52 no meia, contato radar 190, saída Aron. 2 no meia. trip 5216, pode voar Aracaju, na presença? Negativo, mantenha Aron, temos aeronaves na aproximação da pista 28. Afirmativo, trip. Chanel 6310, com Recife 12685, 12545. Quatro meia, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, está livre, aliás. 2.015, está livre, aliás.